Atenção, vai começar Dance Italo. Ooh. toda. Porque sabes una cosa, y de grande soy viciosa.

We'll be right back. I'm not afraid to die. acid. por hoje o Dance Italo acabou. Mas brevemente há mais.